Veio a minha palavra do Senhor, dizendo que a paz eu retirei dos que andam em seus próprios caminhos e em deuses estranhos se perderão. Mas eis que dias vêm e eu farei conhecer meu poder. Ó Senhor, fortaleza minha, meu refúgio na angústia a brilhar. As nações virão a Ti e saberão que o Teu nome é Senhor. Ó Senhor, fortaleza minha, meu refúgio na angústia a brilhar. As nações virão a Ti e saberão que o Teu nome é Senhor. Muitos pescadores eu enviarei e caçadores em montes a andar. Os meus olhos estão sobre todos, nada se esconde à sua visão. Por isso eu clamo a Ti, pois em Ti eu encontro salvação. Virão a Ti e saberão que o Teu nome é Senhor. Ó Senhor, fortaleza minha, meu refúgio na angústia a brilhar. As nações virão a Ti e saberão que o Teu nome é Senhor. Nossos pais herdaram vaidade, mentiras que não trazem. Mas a Ti, Senhor, eu me entrego, e em Teu nome eu me firmo em fé. Ó Senhor, fortaleza minha, meu refúgio na angústia a brilhar. As nações virão a Ti e saberão que o Teu nome é Senhor. Ó Senhor, fortaleza minha, meu refúgio na angústia a brilhar. As nações virão a Ti e saberão.